A voz dos autores. Nas manhãs da Boa Nova. Os livros, as suas histórias e a sua visão sobre a literatura portuguesa. Nas manhãs da rádio, conversa de letras com o Jorge Ramos. Jorge Ramos. Para ouvir naturalmente. Naturalmente. Naturalmente. Ora, cá estamos para mais uma edição de A Voz dos Autores, já hoje com a presença da autora Cecília Pestana, que vai estar à conversa comigo aqui nesta rubrica onde habitualmente falamos de livros e de poesia, também da literatura portuguesa. Cecília Pestana, que nasceu em Torres Novas, distrito de Santarém, ela é a filha de pais madeirenses e pai militar. Passou a sua infância em Torres Novas, Lourenço Marques, Maputo, Águeda e foi residir para a cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, com apenas 9 anos de idade. Amante da leitura e de poesia desde jovem, apaixonou-se rapidamente pela escrita poética. É coautora de cerca de 25 antologias e coletâneas poéticas, participou com frequência em saraus e eventos de poesia e publicou o seu primeiro livro de poesia, A Voz do Poeta, já no decorrer deste ano de 2020, no mês de fevereiro, um pouco antes do início desta pandemia e deste confinamento. Além da paixão pela leitura e da poesia, cultiva também a paixão pela cultura e a arte nas suas mais diversas formas. É uma apaixonada por viagens. Bom dia, Cecília. Espero que esteja tudo bem aí pela Madeira. É um prazer contar-nos contigo aqui nas manhãs da Rádio Boa Nova para falarmos de livros e principalmente da tua escrita. Bom dia. Bom dia. Sim, podes estar. Bom dia. Na Madeira, como é que está? Olha, vamos começar a falar do tempo, que já espreitaste o tempo aí na Madeira, por aqui está. Sim, o tempo está péssimo. Pois. Vamos ter tempestade no fim de semana. Pois. Vamos chamar o tempo no fim de semana. O tempo está escuro, parece que vai chover. Aqui também ontem tivemos aquele verão de São Martinho, mas no continente hoje o céu já está muito nublado, também a ameaçar a chuva, mesmo perspectiva para a tarde de chuva. Mas vamos então à nossa conversa. Fala-me um pouco do teu percurso de vida nas artes até chegar à edição do livro que lançastes já no decorrer deste ano. Então, encontrei-me com a escrita poética desde muito jovem, como já foi dito, sempre escrevi, e mais tarde, já bastante mais tarde, em 2018, comecei a frequentar um evento que se chama Bem a Poesia, e foi nesse âmbito, no entusiasmo da poesia, que eu decidi lançar o meu primeiro livro. Foi um trampolim para eu lançar o meu primeiro livro. Entretanto, também com participações em muitas coletâneas e muitas antologias, isso é também um trampolim ou um exercício ou as primeiras tentativas de afirmação no mundo. Exato. Da escrita. Exatamente. Sou coautora de 25 coletâneas e antologias. Por exemplo, na Edições O Declamador, tenho vários, como Delírios de Outono, Delírios de Inverno, A Flor de Natal, Delírios de Primavera. Olha, temos aqui um livro, A Voz de Memórias, Música, Prosa e Poesia da Rádio da Boa Nova. Nova Rádio. Fez agora um ano, em outubro. É verdade, esta obra também é muito interessante, muito boa, em que também aqui em que se dá a oportunidade nestas coletâneas de surgirem o surgimento de novos autores. É muito importante para nós, novos autores, começarmos a sermos conhecidos através destas coletâneas e antologias e e-books de Natal e etc., para nos começar, para começarmos a ser conhecidos. É muito bom. Tu, entretanto, foste escrevendo nas antologias e falaste ainda há pouco no teu livro, que se chama A Voz do Poeta. Em que momento é que te sentiste preparada para abraçar este projeto, que ainda é bem recente, porque... Também com toda esta situação pandémica que estamos a viver, não tiveste ainda, por certo, oportunidade, e é essa oportunidade também que queremos dar para falar um pouco ao vivo a todos os que gostam de poesia aí pela Ilha da Madeira, deste teu livro. É esse o convite que te faço agora, dizer qual foi o caminho. Já o disseste, foi as antologias, foi o gosto pela poesia desde criança, e quais são os temas que vais falando neste teu livro A Voz do Poeta? Ora, transmito com alma e paixão um universo de imensas ânsias, lampejos de emoções sentidas, um rolo imenso onde cabem a natureza, a minha existência, amor e desamores, o apelo da misteriosa magia dos cheiros e nostalgias das viagens, sítios, infância, a minha infância, que recordo bem, locais onde vivi, gentes que conheci. Portanto, falo sobre... É uma poesia intimista, falo sobre mim. Essencialmente, a tua poesia também passa por sítios e locais muito nomeadamente no que se lê nas coletâneas e antologias. Olha, o que é que te encanta desde pequena, não é? Na escrita. A escrita é um refúgio para ti? Sim, escrita é um refúgio, sim. Escrever começou por ser uma necessidade, depois um prazer. Hoje considero ser um passatempo. Escrevo, tenho muita coisa escrita. É um passatempo. Hoje em dia, escrever para mim é um passatempo. Olha, A Voz do Poeta, o livro, é uma iniciativa tua, uma edição do autor, é uma edição de alguma editora? É um livro do autor. Como é que nós, e quem já conhece a tua escrita, através das redes sociais, do Facebook, principalmente, do blogs, como é que podem adquirir diretamente contigo, contactando-te através do teu Facebook? Exatamente, e também aqui no... Exatamente, principalmente por essa via. Aqui a nível ilha, no Funchal, pus à venda numa livraria A Esperança, que consegui pôr à venda numa livraria a venda do meu livro. Portanto, na Livraria Esperança, para quem na Ilha na Madeira, e então através do teu Facebook, que aparece com um nome, convém também referirmos, Cília Pestana, aparece como Cila Pérola. Exatamente. Explica-me um pouco também, esse é algum diminutivo que tu tiveste? Senhora Pérola, é porque o meu nome é Cecília e a nível familiar me tratavam por Sila. E então, como eu vivo na Pérola do Atlântico, que é a ilha, lembrei-me que Sila, porque é o meu nome também me tratam de por Cecília, Cilita, Sila, Pérola, porque eu vivo na ilha do Atlântico, nesta ilha maravilhosa, e então decidi pôr Sila Pérola. Muito bem. O Pai panorama literário português, hoje, e não podemos fugir à pandemia, o confinamento convida mais à leitura. E apresenta outros desafios aos autores. Ao lançares este livro, estavas na altura, em fevereiro, ainda não se adivinhava o que iria acontecer em março. Mas diz-me, assim, muito rapidamente, qual é a tua opinião sobre o panorama literário português, com pandemia, sem pandemia, qual é a tua opinião e o que é que podemos fazer mais para puxar mais gente ao gosto da leitura da poesia? O panorama literário português é vasto. Estão a surgir novos autores a escrever poesia, prosa, e entre outros também romances. Neste momento é um bocado difícil porque escrever, as pessoas não estão muito habituadas a comprar livros. Nesta época que ocorre, as pessoas não compram muitos livros. A nível de poesia, só compra quem gosta de poesia. Quem não gosta de poesia, não compra. Também a leitura, nem toda a gente... A leitura é uma coisa que nem toda a gente gosta. Há tempos falava com uma amiga que também escreve poesia e ela dizia-me: eu vou editar um livro para quê se ninguém compra? Portanto, acho que só os que realmente têm o gosto e que, enfim, que têm muito gosto de editar os seus livros é que conseguem seguir em frente, porque o panorama literário neste momento está fraco, na medida em que, com esta pandemia, além das pessoas não se interessarem por leitura, há muita gente que também não tem possibilidade de comprar livros. E penso que passa um bocado por aí. Concordas de alguma forma que não podemos parar, mesmo assim? Não podemos. Por isso há muita gente a escrever poesia neste momento, há muitos novos leitores que lançam livros de autor e que muitos, se não podem lançar livros de autor, andam pelas redes sociais, criam blogs, intervêm nas antologias, nas coletâneas, que são muito boas para nos dar a conhecer, como é o seu caso, que edita muitas coletâneas, muitas antologias, e dá, não só o seu caso, também entre outras editoras que o fazem, com novos projetos para estes novos poetas, o que é muito bom para aqueles que gostam mesmo de poesia e que são apaixonados pela poesia. Passa um bocado por aí. Cecília, estamos assim no final do tempo. Queres nos ler um poema do teu livro para melhor podermos entender aquilo que está na voz do poeta nesse teu primeiro livro? Eu vou ler um poema que se intitula A Minha Infância. Foi como o chilrear dos pássaros na primavera, como o mar azul em plena calmaria, como um sonho deslumbrante quando se acorda cheios de boa energia. Tudo é suave, mágico, intenso. Os cheiros, as cores, as gentes, as noites quentes de verão. E logo pela alvorada ouvem-se os cânticos dos calceteiros das estradas a anunciar novo dia. O sol muito cedo se levanta. Tudo é descontração e brincadeira. O povo trabalha e as crianças, essas pulam ao som das chuvas torrenciais ao fim do dia. A minha infância foi feliz e eu embalo-a no peito ao ritmo das maravilhosas e doces recordações dos tempos longínquos de outrora. Ai, que saudades, Deus meu, como seria bom voltar. Foi em África a minha infância, Moçambique, terra do sol, do mar e da esperança. Foi em Lourenço Marques a minha meninice. Ai, terra humilde, como é bom recordar. Isto foi um poema que eu escrevi a 2 de novembro de 2013. Muito bem, Cecília, ligamos então aqui do continente para a Pérola do Atlântico, como tu lhe chamas. Foi um prazer estar à conversa contigo. Muito obrigado e que tudo corra bem com o teu livro. Vai haver dias melhores e estaremos sempre por aqui para apoiar quem escreve e quem gosta de poesia e de literatura. Bom dia e obrigado. Exatamente. Muito bom dia, obrigada. Foi a conversa com a Cecília Pestana. Foi um instante enquanto chegamos à Madeira. Está concluída mais uma edição de A Voz dos Autores para esta quinta-feira, 12 de novembro. A Voz dos Autores. Nas manhãs da Boa Nova. Os livros, as suas histórias e a sua visão sobre a literatura portuguesa. Nas manhãs da rádio. Conversa de letras com Jorge Ramos. Jorge Ramos. Para ouvir naturalmente. Naturalmente. Naturalmente.